A seguir temos de ponto para almoçar na bocalhota e jantar na telharia. Vamos ao vinho em Tigelas, que aos arraiais cada terra nunca falta gente vaia. Depois da Quinta de Belas, vamos o Senhor da Serra para os Círios da Atalaia. Depois da Quinta de Belas, vamos o Senhor da Serra para os Círios da Atalaia. Fado Toiros, vinho tinto, se era assim a mocidade, como ouço dizer para aí. Além da pena que sinto, até chego a ter saudades daquilo que nunca vi. Além da pena que sinto, até chego a ter saudades daquilo que nunca vi. Diga lá ao Sr. Fado. Continuando a deixar-nos inebriar pelos fados que temos para ti. Vamos ficar agora com Assim Nasceu um Fado, é trazido por Alfredo Duarte Júnior. Logo depois, ficamos com É Noite na Moraria, é o que nos diz Lídia Ribeiro. E terminamos esta nossa seleção de três fados com Não É Por Ti, fado trazido por Nano Vieira. Três fados, mais três grandes fadistas que cantam para si nos próximos minutos. Ela escuta na rua, as bocas dizem pecado, os olhos são todos luz. Céu, ela na luva vai sorrindo sem cuidar desta cena de ciúme. Ele é barulho atrevido que xinga e toca a guitarra às vezes pela moraria. E eu estranhei o sentir, a forma ardente e bizarra como as beijou certo dia. E a lucinda camareira que por ele fora amada é petulante e fadista. Aquece de tal maneira que atira uma bofetada na própria Júlia Florista. Chega um polícia, acabou esta cena na esquadra. Cada uma para o seu lado e um poeta que passou fez uma quadra, outra quadra, e assim nasceu mais um fado. E um poeta que passou fez uma quadra, outra quadra, e assim nasceu mais um fado. Uma guitarra baixinho numa viela sombria derrama o fado velhinho. À noite namoraria. Apita um barco no Tejo, na rua passa um rufia, em cada boca um beijo. À noite namoraria. Tudo é fado, tudo é vida, tudo é amor sem guarida, por sentimento alegria. Está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. quero para minha companheira. Mas diz ao que hoje tens por teu marido, para me saber olhar de outra maneira. Mas diz ao que hoje tens por teu marido, para me saber olhar de outra maneira. E eu não quero saber só um momento, se vais acompanhada ou se vais só. Mas aquele olhar tenso e ciumento, em vez de me assustar, causa-me dó. Mas aquele olhar tenso e ciumento, em vez de me assustar, causa-me dó. E se a ameaça o torna mais feliz, bem se podem liar em crenças más. E eu não quero saber do que ele diz, nem temo as ameaças que ele faz. E eu não quero saber o que ele diz, nem temo as ameaças que ele faz. Não faltava mais nada, isto revela a decisão mais reles e mesquinha. Ter que pedir licença ao homem dela, para fitar a mulher que já foi minha. Ter que pedir licença ao homem dela, para fitar a mulher que já foi minha. E termina assim a nossa emissão. Chegamos mesmo ao fim. Não podemos fazer nada, o tempo vem contra nós, é quase como se fosse conta-relógio. E assim chegamos então ao fim da nossa emissão. Mas amanhã estamos de volta com mais Diga Lá ao Sr. Fado aqui na Rádio Antena Web. Ah, pois é, nós não vamos faltar com o prometido. Fica aqui bem prometido e amanhã estamos de volta com mais duas edições, uma às 13 horas e outra às 19h30. Já sabe, contamos consigo aí desse lado para ficar connosco e aproveitar tudo o que temos para si. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido. Dedique o seu fado, ofereça um fado de Natal a alguém, ou então peça também aquele fado que lhe faria sorrir nesta quadra natalícia, ou em qualquer momento, aquele fado que lhe é especial. Vamos terminar com o Fado em Duas Almas, fado trazido por Fernando Maurício e Francisco Martinho, e terminamos com Carlos Zell. Ficamos assim com estes dois fados para o fim do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Vamos embora, mas amanhã estamos de volta. Fique bem, desejo-lhe uma ótima noite. Fique com a nossa programação. Até amanhã. Da alfama, joia rara do passado, é dos bailes que mais fama, que mais fama deu ao fado, é dos bailes mais fama, que mais fama deu ao fado. A vetusta moraria, rendo a mais alta homenagem. A

raiva do mendigo nas palavras de um fado escrita nas paredes e muros da cidade. Na raiva do mendigo nas palavras de um fado escrita nas paredes e muros da cidade. O gesto da mulher que passa a minha rua levando pela mão uma criança nua a todo o meu país, há um grito de esperança e uma palavra à solta nas mãos. Nas mãos de uma criança, a todo o meu país, há um grito de esperança e uma palavra solta nas mãos de uma criança.